Yo, quer ajudar o canal? Escuta minha música no Spotify. Link na descrição. O pai da humanidade eu sou. Para lutar pelos meus filhos eu vou. Pois que eu me abandonaria a família que ele sempre zelou. Que no passado fica com a Eva no paraíso. Até aquela serpente decidir incriminar. Que exagero por ela comer o fruto proibido. Na frente dos doces eu como e cuspo todas as maçãs sagradas. Eva não faz diferença, eles podem me julgar. Não importa, faremos nosso próprio paraíso. No lugar onde os deuses não possam nos condenar. Serpente, então foi você que fez a Eva chorar. Saco cheio, as regras sem sentido. E quer saber? O gosto da maçã está horrível. Nós vivemos felizes, mas algo veio acontecer. Um duelo entre deuses e humanos, onde não é opção perder. Se os humanos perderem, seremos extintos. E como pai, meu dever é lutar pelos meus filhos. Segunda luta será pai contra pai. Então Zeus, eu acho melhor você desistir. Porque quando começarmos já será tarde demais. A batalha começa e você me ataca, mas vejo que não sabe da habilidade. Os olhos de Deus eu posso copiar e reutilizar os copos no combate. Esse passo pra ver de movimento e tudo que teme, mas se vencerei. Marita! Afinal eu te avisei, não te avisei. Porque cê levantou, deveria desistir. Eu te avisei, vovô, pra separar aqui. Não importa se aumenta sua força, eu posso copiá-lo. O próximo ataque que eu uso em que pode matá-lo. Eu estou ciente que esses meus olhos estão me protegendo. Eu não sou arrogante, eu sei muito bem que eu não vou aguentar se seu usasse 100%. Você se transformou. Vejo que sua força triplicou. Os olhos no limite, mas algo ainda resiste. Se meus filhos se acreditam, então ainda não acabou. Cada soco trocado faz a plateia tremer. Toda a humanidade se une por um motivo. Não me importa a cultura ou de onde veio nascer. Todos os meus filhos estão contando comigo. Eu sei muito bem o que vai acontecer. Eva, Caim e Abel, vocês não precisam chorar. Eu mesmo sabendo qual é o desfecho, farei os deuses temer ao me olhar. Vocês estão no limite. Quem vai transbordar? A menor mudança fará o placar mudar. Então vá me atacar. Parece que eu perdi minha visão. Hematomas por todo meu corpo, mas não vai ser em vão. Eu permiti que copiasse pra poder saber a sua localização para eu te segurar. Para aplicar ataques eu não preciso te ver. E agora que eu te segurei eu não irei soltar. Mais um pouco, sem forças não dá pra continuar. Estou no limite, só que ainda não perca sua fé. Pois mesmo depois de morto, meu corpo ainda tá de pé. Eu sei que em algum lugar do mundo tem um bebê chorando, mas acalme-se, ser indefeso. Pois o seu pai está aqui para protegê-lo. Tá tudo bem ser indefeso. Pois o seu pai está aqui para protegê-lo.